A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericaforce.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Você pode interagir conosco através do WhatsApp 4588-282828. Também Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E mais uma vez, aos 45 do segundo tempo, né? Precisava demorar tanto. Foi solucionada, com a palavra solucionada entre aspas, né? Na verdade, empurrada com a barriga, a situação da cota de $300 na fronteira. Lembrando que, se nada tivesse sido feito, né? Desde ontem, a cota não seria mais de $300, mas de 150. E a publicação da portaria do Ministério da Fazenda número 289, assinada na quinta-feira e publicada ontem no Diário Oficial, mantém a vigência da cota de $300 nas fronteiras fluviais e terrestres do país, pelo menos até 30 de junho de 2017. A redução da cota de compras ocorreria em razão da entrada em vigor da lei dos free shops, que já está no papel desde 2012, mas ainda não foi regulamentada pela Receita Federal do Brasil. Não existe nenhum free shop, né, nos novos moldes aí da legislação implantada em território nacional. A expectativa de representantes de Foz do Iguaçu e de Ciudad del Este também, né, é conseguir uma solução definitiva sobre o tema, né, ou mantém a atual cota de compras, ou então sua ampliação para $500 para igualar com o valor da cota aérea. Fernando Giacobbe e professor Sérgio, deputados federais que representam Foz do Iguaçu, estão lá em Brasília levantando a bandeira do aumento da cota e esperamos que possa acontecer, né? Que algo efetivamente seja conseguido, que não se chegue lá no ano que vem, mais uma vez, com essa situação de água batendo no pescoço para que se tome alguma atitude, né, por parte dos representantes do governo. Enfim, né, esperamos que isso não se repita mais uma vez, como vem se repetindo desde 2014. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front nesta semana é uma curtida caseira, viu? Destacando o grupo Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu na rede social Facebook. O grupo, que é moderado pelo Jorge Pegoraro em pessoa, compartilha aí imagens e informações sobre os entrevistados e os assuntos abordados no programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, né, que vai ao ar todos os domingos das 10 ao meio-dia aqui nas ondas da sua rádio. Para saber mais é só clicar e pedir ali para participar o link que nós estamos postando agora, inclusive, né, o link para o grupo nas nossas redes sociais estará disponível ali em questão de segundinhos em Transamérica Foz, fanpage no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Programação musical aqui no Front Transamérica e vamos direto acionar o nosso repórter especial Roberto Gomes, que está acompanhando a passagem de um símbolo ainda mais eloquente e universal, que é a tocha olímpica aqui pela cidade, né? O troféu Abacaxi. Ô Betão, onde é que você e o troféu estão agora? É, Guilherme, ouvintes da Transamérica Foz, eu, o troféu, a tábua de passar e a multidão, estamos nos aproximando agora da Câmara Municipal, que será um dos pontos, né, de parada. Eu vou até apressar meu passo aqui para chegar lá na frente, vou me posicionar melhor aqui agora. O troféu já está em frente à Câmara, já está. O mandado de entrega expedido pelo juiz, que eu começo a suspeitar que é um juiz de futebol, sabe? É muito esquisito isso aí, enfim. Bom, a comitiva do troféu Abacaxi está aqui, painada em frente à Câmara e pelo visto o pessoal vai fazer uma entrega simbólica do troféu, viu? Porque não tem alma viva de vereador por aqui agora, não. Ah, mas também vão querer entregar no sábado pela manhã, né? Aí não encontra ninguém mesmo, tem que ir na terça ou na quinta. E vai ficar por isso mesmo aqui, viu? O pessoal já está começando aí a se movimentar, porque a próxima parada, pelo que eu vejo aqui no roteiro, será em frente à prefeitura, onde será feita aí a entrega, a grande cerimônia de entrega do troféu Abacaxi, que está que nem corrimão aqui, viu? Passando de mão em mão, mas descascar que é bom aí, ninguém tem coragem, né? Ninguém quer ficar com o Abacaxi por muito tempo, não. Eu vou continuar acompanhando a trajetória e a qualquer momento eu volto com outras informações da passagem do troféu Abacaxi aqui pela terra das cataratas. Guilherme, tem alguém aqui que quer mandar um beijo e um abraço pra você? Um beijo e um abraço pra mim? Só pode ser minha mãe, quem que é? Não, a Dona Lúcia. Dona Lúcia me entregou aqui uma cartinha dizendo que apesar do 7-1 da semana, que vai lá daqui a pouco, né? Ela tá muito orgulhosa da sua campanha, viu? Ah, Dona Lúcia, 7-1, conta outra, viu? Ô, Dona Lúcia, vai mandar cartinha pro Felipão e pro Parreira, tá? Fronte Transamérica até meio-dia. Too many words, too many lies, I can't quite see the truth when I look in. música aqui no front, e eu não acredito que ele voltou, né? Hoje está extremamente desagradável isso aqui, sinceramente, porque primeiro o alemão, né? Agora você, homem do Google, versão nacional do buscador, bom dia! Bom dia, Guilherme. Fala a verdade, camarada. Você gostou da minha visita? Nem de verdade, nem de mentira. Que maus ventos lhe trazem aqui? Preciso dar um alô para o meu público. Seu público? Seu público? Como assim? Todos os milhões de ouvintes que me ouvem, que me curtem, amigos e amigas. Gostaria de dizer a vocês que... A participação do Homem do Google foi suspensa, devido à passagem da tocha olímpica pela cidade. A participação do Homem do Google foi suspensa, devido à passagem da tocha olímpica pela cidade. Opa, aí sim, hein? Valeu, tocha, valeu, hein? Frente Transamérica, até meio-dia, que mala sem alça, hein? E vamos agora a mais um intervalo aqui na programação do Front Transamérica. E o que é esse bip no fundo? Não vai dizer que vai interromper o programa também pra passagem da tocha, né? Quem vai passar a tocha em vocês, quer dizer, oh, calminho, calma, respirando fundo, opa, melhora um pouco agora. Bom, vamos lá, né? Continuando, deixa eu ver aqui o que é esse papel. Bom, a mensagem do Evandro. Evandro, Evandro, vou responder sua mensagem aqui, viu? Você, pelo visto, dormiu com o Bozo, né? Eu acho que você está querendo fazer jabá, porque... Ó a pergunta, ele pergunta se a Frontur é a agência oficial do Front. Ó, Evandro, é sim, tá? É sim, é ela que monta os pacotes aqui pra quando a gente viaja na maionese, tá? Enfim, Front Transamérica até meio-dia, já voltamos! Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.